Descobertas. Descobertas. Em 96.2. De França, Orleans, para todo o mundo. Em www.radio-arcanciel.fr. Descobertas. Descobertas. A melhor música de baile está aqui. Vou parar. Sexta-feira já chegou. É tão bom. Esta noite vou sair. Vou dançar até cair. Bonjour à tous et à toutes. Il est 17h05 sur Radio Arc-en-Ciel. Vous êtes avec Manu dans l'émission Discouverte et c'est de 17h à 19h. Donc on est bien le vendredi 20 décembre, on n'est plus qu'à 5 jours de Noël. Donc j'espère que vous êtes prêts, que vous avez fait tous vos achats. Que ce soit au travail, dans leur voiture ou chez eux. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site internet www.radio-arc-en-ciel.fr. Terça, quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas estas do melhor. Falta pouco, meu amor, para estar até domingo, só contigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu ter com quem me ama. Sexta-feira à noite, tudo meu. É o fim de semana. Qui sont en vacances, qui vont l'être aujourd'hui, ce soir, et qui vont partir au pays, je leur demande surtout de faire attention sur les routes. On commence avec Alexandre Faria au Natal Fest. O Natal é festa, dá flor à nossa vida. Não há nada mais lindo que a família reunida. O Natal é festa, já vamos para a mesa. Queremos alegria e a lareira sempre acesa. Lembranças para todos, no pinheiro vou pôr. A neve cai lá fora, mas em casa há mais calor. Há risos de alegria e um brinde no final. E é esta a magia da festa de Natal. E é esta a magia da festa de Natal.

Mexe gostoso, nunca vi um baile assim.